Maioridade penal pra quem? Pro filho do pobre, que perde sua infância inocente no enquadro do pop. A reação vem na mesma bala que assassina, depois que a fraca perfura, vira notícia. Tem outro vídeo no WhatsApp de um boy sequestrado, culpa do iPhone 6 Diamond que foi ostentado. Reflexo do inventário pobre sem sobrenome, refém da mídia e tudo que o mundo consome. Cuidar do lixo da sua casa, entrega quem é você. A transmissão da descendência me fez entender. Minha petição é o direito à justiça contra a opressão de quem te faz rei da bola sem saúde e educação. Sai fora! Que o F feito em brasa me fez ver que o fugitivo escravo cansou de correr. Perdeu o efeito do preconceito podre na exclusão. Esse Brasil deficiente, sou exceção. Somos herdeiros da desobediência que acaba em morte. O dote é sofrimento, tiro sangue pelos malotes. Essa cultura do medo que aqui impera. Herdeiro da guerra. Somos herdeiros da desobediência que acaba em morte. O dote é sofrimento, tiro sangue pelos malotes. Essa cultura do medo que aqui impera. Herdeiro da guerra. Herdeiro da guerra, né? Herdeiro da dor. É o filho sepultado que a rota matou. Periferia é só terror, é dramático. O clique, o cleque é trágico. Não tem filho descendente de intercâmbio na gringa. Até que ele queria dar futuro pras filhas. Mais 30 por dia, só milagre, só mágica. Só se ele buscar de semiautomática. O hino nacional não me representa truta. A bandeira do país pouco simboliza a rua. A forma que eu cresci, o que eu passei, só eu sei. Com 15 ou 16, a guerra que eu herdei. Mas tudo teu porquê, pra quê? Deus vai saber. O que tudo é pé, quis prender. O santo é forte, fez valer. Biqueira, favela, barraco, rua de terra. Ou então, sem janela, me fez herdeiro da guerra. Somos herdeiros da desobediência que acaba em morte. O dote é sofrimento, tiro sangue pelos malotes. Essa cultura do medo que aqui impera. Herdeiro da guerra. Somos herdeiros da desobediência que acaba em morte. O dote é sofrimento, tiro sangue pelos malotes. Essa cultura do medo que aqui impera. Herdeiro da guerra.